Não pense que é fácil. Há muitos perigos pelo caminho. Nunca espere por resposta, corra atrás. Faça sua cota para não ficar pra trás, porque depois não adianta mais. Lágrimas de arrependimento, às vezes na vida temos que andar contra o vento. Eu tento e não desisto, eu tento, pois nada vem na minha mão. Enfrento de frente as barreiras pra cumprir a missão. Nunca se entregue pra não ser mais o que vejo ao chão. Enquanto cê não escuta o gongo, lute com disposição. Divergentes mentes aparecerão pra te atrasar e te brecar para sua meta não realizar. Só não pode abraçar, porque senão será mais um frustrado que lamenta no presente, tentando voltar. Faça o impossível, se renda ao possível. Busque um outro nível, seja ousado. Jogue tudo pra fora, o que tem guardado. Faça o que for necessário pra crescer, para vencer, para depois dizer que vale a pena crer. Faça o impossível, se renda ao possível. Busque um outro nível, seja ousado. Jogue tudo pra fora, o que tem guardado. Faça o que for necessário pra crescer, para vencer, para depois dizer que vale a pena crer. As fases ruins e boas já fazem parte da nossa história. Nem todos os dias são de glória nessa trajetória. Vários optam pelo caminho fácil, descartam difícil e acabam sozinhos no precipício. Já faz parte do instinto a vontade de vencer. Pra sair do labirinto só depende de você. A vida te testa, vai ser passar por provação. Te pega de surpresa, mas nunca perca a motivação. Foi até o fim dessa lição que pra tu foi concedida, pra não conviver com fracasso pro resto da sua vida. Faça sempre aquilo que é direito pra você, e não se importe com o que vão dizer, se vai convencer. Faça o impossível, se renda ao possível. Busque um outro nível, seja ousado. Jogue tudo pra fora, o que tem guardado. Faça o que for necessário pra crescer, para vencer, para depois dizer que vale a pena crer. Faça o impossível, se renda ao possível. Busque um outro nível, seja ousado. Jogue tudo pra fora, o que tem guardado. Faça o que for necessário pra crescer, para vencer, para depois dizer que vale a pena crer. Não pense que é fácil, há muitos perigos pelo caminho. Não pense que é fácil, há muitos perigos pelo caminho.